A Polícia Militar Rodoviária, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário, começou nesta quarta-feira, dia 10, a Operação Corpus Christi 2020. As ações seguem até às 8 horas de segunda-feira, dia 15. A operação tem a finalidade de proporcionar segurança aos usuários das rodovias estaduais catarinenses durante o período prolongado das comemorações de Corpus Christi. Nesta operação estarão envolvidos todos os postos rodoviários do Comando de Policiamento Rodoviário, cobrindo uma malha viária de mais de 4 mil quilômetros do estado. A fiscalização de transporte coletivo de passageiros terá continuidade durante o período, seguindo as determinações do decreto estadual, conforme destaca o subtenente Vieira Ramos, comandante do posto 2 da Polícia Militar Rodoviária, com sede em Gaspar, na SC 412, rodovia Jorge Lacerda. A Polícia Militar Rodoviária de Santa Catarina deflagra a partir de hoje, 10 de junho, às 18 horas, a Operação Corpus Christi 2020, que se estenderá até às 8 horas da manhã da próxima segunda-feira, dia 15 de junho. Importante ressaltar que o feriado religioso é também utilizado por muitas pessoas para deslocamentos a lazer ou a passeio, né, por toda a região de Santa Catarina. E tem aqui nas rodovias estaduais da região de Gaspar, Brusque e Itajaí uma rota adequada, mais rápida para chegar à BR-101, à BR-470, tanto em direção ao litoral quanto ao vale. Motivo que faz com que haja um aumento intenso no movimento, no fluxo de veículos nesse período de feriado. Preparando-se para esse cenário, a Polícia Militar Rodoviária vai deslocar nesse feriadão, em alguns dias e horários de maior movimento, policiais em apoio oriundos de Florianópolis, da sede do comando. Com o apoio desse efetivo e do efetivo ordinário aqui da região, nós pretendemos intensificar as ações de fiscalização contra infrações de trânsito que acarretam acidentes graves, que sejam elas ultrapassadas em locais irregulares, o excesso de velocidade e a embriaguez ao volante. Gil, um alerta especial que a Polícia Militar Rodoviária faz para esse feriadão, que tem como previsão aí um tempo estável, né? Já se iniciando aí desde o dia de hoje com chuva, embora haja aí a possibilidade ou a previsão de melhoria um pouco no final de semana, é que o condutor se atente bastante ao dirigir sobre esse tipo de clima chuvoso, que faz com que a frenagem seja um pouco mais retardada, que demore um tempo mais para que o veículo consiga parar a tempo. Para aqueles que pretendem viajar, aproveitando aí o feriado prolongado, recomenda-se que os deslocamentos de ida e de volta ocorram fora dos horários de maior movimento, quais sejam, né, a tarde de hoje e amanhã desta quinta-feira, bem como a tarde de domingo e amanhã de segunda-feira. Gil, a título de orientação e de alerta aos condutores, no mesmo feriado de Corpus Christi, no ano de 2019, o posto 2 em Gaspar atendeu 7 acidentes de trânsito que envolveram 13 veículos e que resultaram em 4 pessoas feridas. Nós ouvimos o subtenente Vieira Ramos, comandante do posto 2 da Polícia Militar Rodoviária, com sede em Gaspar, na rodovia Jorge Lacerda. Da Polícia Militar Rodoviária, Gil Dias, para a Rádio Sentinela.